Ouça agora mais uma produção de Lúcio Campos. Lúcio Campos. Negro. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só ponte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Vai, ponte. Eu queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Agora em vídeo, equipe MD6 também, mais uma vez. Um abraçãozinho pra você. Volta, vem me buscar. Vem me meu amigo Renato também, o Davis e a família não para de falar assim. De novo. Me diga por que não pensa mais em mim. Diz aí. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Meu amigo Sabino também, ele com toda a rapaziada Sega Friso. Um abraço, meu querido. Quem sou? Filho de Nazaré e tá lotado o Caribe. Joãozinho apenas começando. Bora, boneco, Águia Esther, meus amigos. Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Meu amigo Fernando, a Lara também, é rock sem freio. Eu disse que você me completava. Mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Meu amigo Mocegão Wi-Fi, o Pijão Wi-Fi também toda a galera, os primos! E é amor que eu vou lembrar. E vai dançando e vai curtindo, bora! E toda a equipe Los Maritubanos, pode crer! Vai! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Brendinho Croco Ouro, minha amiga Brendinha também. Eu te esqueci, mas tudo me faz lembrar. E aí, Carlos? Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. Nosso amigo Darlan também de Maraponi, um abraço, Darlan! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha eu parto se você é o meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Grande Rubens, Patrick também, o Roger Souza. E a família me descer desde cedo aqui arrebentando. Eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora expulsei nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marcha. Essa é mais uma marcha. Um, dois, três, vai! E a gente já gravando o primeiro CD ao vivo da festa de hoje. Caribe Show. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. DJ Joãozinho. Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda. história de amor. Eu não vou perder. Meu amigo Leozinho também da Ultra Fez. Um abraço! O teu jeito de me tocar é para sempre. Bora, Coringa! Bora, Coringa! Descobrir que ser feliz é ter um amor. É tomar banho de chuva só nós dois. DJ Vito também da Aparelhagem Asteroide. Lá de Garapiaçu, um abraço, DJ! Para sempre. Melody Brasil, é um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Trio. DJ Joãozinho, fazendo a alegria dos domadores da fera. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Lúcio Cedês. Eu sempre relembro dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. Meu amigo Eric, da minha Jussara, muito obrigado, feliz sino pra vocês aí, da empresa Líder, já fechado com o showzinho por aqui. Um abraço, Eric! De Lourinho, Matt e Figa também, a sua primeira dama. Alô, meu amigo Evandro! Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. Isso é amor demais, amor pra rei. Grande Hugo Machadão também, o Renato! Só do uísque, é parceiro! As marcantes também, o Breno, o Alexandre, a galera do Ponto Sem Freio. Então, doutora, vamos lá! Ei, boneco, ei, boneco, ei, boneco! Dois, três, quatro! Matheus Gaia também, o Marquinhos Moraes, aí da empresa Açaí Turismo. E a galera aí do primeiro camarote do lado direito. Pode crer, um abraço toda a galera aí, valeu! Boneco e Águida Esté, o que é, meu filho? Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar e me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Juro que não era pra ser assim. Hoje também é aniversário do nosso amigo Aparício. Feliz aniversário, parceiro, tudo de bom. Feliz aniversário, valeu. Queria tentar de novo, amor, esquecer o que passou, mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei triste, solitário no escuro do meu quarto. Bora, boneco, bora mais uma! Um, dois, três! Micael Quaresma também, o Vitor Monteiro, o Bruno Oliveira, o Mauro Castro. Hoje curtindo aqui os filhos de Nossa Senhora de Nazaré. Curtindo a fera no Caribe Show, lotadinho de ponta a ponta. Joãozinho, vamos lá! Descobri porque me abandonou. Meu amigo Jay Churaca aí registrando tudo e mais um pouco. Pode crer, os mano da quebrada, tamo junto, quarta-feira. Danilo Doideira também. Multipara. Pulsando tanta emoção em mim. Bora, Van Damme, Seca Freezer. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Cada Toda a família VIP Jorteiro também, o chefe é o chefe, o Léo Francisco Romário, o Jefferson, o Marcílio, alô Chuquita! Toda a equipe Caça Farta também no Mujardim, parceiro Laio Lima, a Solange, toda a comitiva de Cametá, muito obrigado! Esse vazio tão imenso que você deixou, a distância, o silêncio que agora ficou. Não posso deixar tomar conta de mim e acabar com a esperança de te encontrar. Oh, yeah. Não irei suportar pela vida passar sem ver. De Fábio, o homem dos olhos do Joãozinho aí, o garotinho da ótica Lisa, e a sua esposa Sueli também, e companhia do Anderson aí, sem miséria, um abraço. Por ti não existe mais. Tem mais, sucesso. De um jeito diferente. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Alô, Neguinho, vem cá, Neguinho. E os momentos vão passando, como a essência de um cigarro. Vai aos poucos apagando a poesia. Pão pra cima, pão pra cima! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Meu amigo Billy Jabim, o Jabá e o Branco. Isso nem uma dona e cá, rapaziada, um abraço pra você. Sensações, é bom estar aqui. Te quero só pra mim. Vem, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da gata. Super pop, pop, o ar é fogo.

Matheus.